Bem-vindo, galera, à Rádio Game Crack, aqui é o Snake, e comigo está... Zabuzeta, olha só, estamos aqui na Rádio Game Crack, na segunda edição da rádio, né, Snake? Segunda edição, a primeira foi muito bem-vinda, e gostamos desse resultado, e vamos fazer mais! Na verdade, a gente vai aproveitar, além do bom resultado que a gente teve da última gravação, né, que o pessoal gostou bastante do formato, a gente vai aproveitar que, intercalando os podcasts de rádio, né, tá tendo os versus blog, né, que teve na última edição aí, do Super Controle contra Drink and Play. Ó, sim. A gente vai aproveitar, né, e vai nos episódios contrários a ele, a gente vai ter gravações, né, de rádio aqui pra vocês, com pedido de ouvintes, muitos outros blocos maneiros, né? Muitas atrações para você, ouvinte. Ó, que legal. O pessoal gostou bastante, a gente teve feedback muito positivo quanto ao Game Track nesse formato, né? Até lembraram um pouco que esse formato lembra o podcast Meia Lua X, que a gente tinha com vários blocos? Nossa, desenterrando isso, hein? É, desenterrando. A gente teve 10 edições do Meia Lua X quando tava lá no Meia Lua X, antes de se tornar o Level Mais, né? E a gente tá aqui agora com esse formatinho, mais voltado um pouco pra notícia, mas também com bastante música, né? Bastante música pra vocês, e qual que vai ser a primeira? Bom, vamos aqui... abrindo um bloco de pedidos de música, né? Depois pra gente vir com blocos de outras coisas, a gente vai discutir notícia, falar de top alguma coisa. Top qualquer coisa, top né? Top qualquer dizer. Coisa. Esse vai ser o nome do bloco. Hoje no top qualquer coisa. Boa. Bom, vamos começar aqui, além dos pedidos de ouvintes que virão na sequência, com a música que eu selecionei pra hoje, que é a música que eu mais gosto do jogo Bastion, que é Terminal March, né? É a música que tem uma batida muito empolgante, bem louca. Bem louca. Cara, essa música é sensacional. Acho que eu já pedi mais de uma vez aqui no Game Track, mas eu não canso de pedir porque ela é fodástica demais. Então esse vai ser o pedido pro Game Track versão rádio, a primeira música pra tocar aqui na sequência. E a sua, Snake? A minha vai ser um do joguinho que estou jogando com minhas irmãs lindas que estão aqui passando essa temporada agora de férias. Olha que legal. Aproveitando o mêsão de julho, né? Que todo mundo... Mêsão de julho, férias, tá todo mundo de férias, né? Que é a Poké Park 2, a música de abertura dele, é Mint Team. Jogo do quê? Jogo de Wii? Do Wii. Olha só, é um joguinho bacana, dá pra se divertir bastante, cara. Eu que sou marmanjo, já tô me divertindo com aquela porcaria. É pra quem não sabe, assim, tipo, em Curitiba, aqui onde você mora praticamente sozinho, né? E seus familiares moram no interior do Paraná e nesse período de férias vem toda a família, né? Você tem duas irmãs pequenas, aquela bagunça, né? Vocês vão poder ver a bagunça também no... Tipo, Incrível Nautas, né? No Incrível Nautas aí. Ou antes ou depois, né? Crash do Snake. Vocês vão ver as irmãs dela reclamando por que ele não tem uma tal skill, né? É, todo palpite. Né? É, mas beleza. Então vamos aqui tocar as músicas nessa sequência, né? Logo depois os pedidos do ouvinte e também intervalos comerciais. Depois a gente já volta com mais coisas aqui na rádio Game Track. Então vamos lá. Vamos lá. We'll be right back. série dos gamers. Aqui fala a Suzy. E me disseram que eu podia pedir uma música para o Game Track. Yay! Ok, já sei. Vou pedir a música Lemmings in Love, da banda alemã Pornophonic. Esse é o mesmo nome da banda. Bem, eu vou oferecer para todos os gamers de plantão que ouvem a rádio Game Track. Bom, então é isso. Toque som, DJ. E aí galera, eu sou o Trey e eu queria pedir a música Mir do Grindstone, trilha sonora do Top Gear Overdrive. Manda aí, Zabuzeta. In the distance, lost in the background unseen. Masked in a loose chain by the gun. Back. Alô, alô, graças a Deus, galera. Aqui é o Will, falando diretamente pra rádio Game Track. Então eu vim aqui pedir uma musiquinha, meu grande amigo Zabza. Zabza, toque aquela maravilhosa Mass Destruction do Persona 4, na versão do Persona Music Life. Um beijo, um abraço pra todo mundo. I don't care anymore, enough for fix my buck, right? I go, trying it on, but it didn't fit me so fine. I'm bare pair of shoes to walk. Even if they feed home, I'm probably never gonna talk. Better yet, my mouth is tight like James Bond. You thought me, saw me, next second I'm gone. I don't want a throne, I'm a freelancer. Dude for Benjamins, but I'm not a gangster. Show me what you got, if you got it on. Cause I fight not only verbally. Volatile man, I ain't got a game that I play. I thought you might like the way. Destruct everywhere, lay my hands sick to the bone. From the top of the dome, to the tip of my toe. I call the shot, the front man calls to going nowhere if you wanna take my spot like that. Oh yeah. I'm back in the lab, cleaning my nines, ready for a stab. I never committed a crime, I had to. Out of necessity, I dumb couple. I pled guilty to the Lord in the chapel. Forgiveness given, cause I don't look for trouble. Instead it finds me, and what I do is fight back. Never look back the past, cause it hurts to think back. I pray to God, cause I'm still paranoid today. Can't lean back, now it's over. Survival of the fittest, time for me to take over. I was leaning in, but game's over. Mass destruction's now we're smoking. Just won't do things in slow-mo. Fast life, fast money, kinda like break down. Yeah. Show that skill right now. vamos aqui encerrando o bloco de pedidos de música, né? Com a música que tocou recentemente aí, que foi The Fight, do jogo Remember Me, que a gente falou no último versão rádio, no bloco do que a gente tava jogando, né? Que é a música The Fight, que é uma das músicas de batalha, cara, que é muito interessante porque... O que faz um certo sentido, né? Obviamente. Mas é interessante, sim, que músicas desse jogo, ele tem... Ela não toca tão constantemente, mas quando toca é uma versão orquestrada, meio que com uma versão, tipo, remixada, assim, é muito interessante. Vale a pena conferir a trilha sonora de Remember Me, o jogo da Capcom, né, que foi lançado recentemente. Um jogo que eu gostei bastante, a crítica, ela foi ou pra mal ou pra bom, não teve meio termo. Mas enfim, vamos encerrar aqui, Snake, esse bloco? Então vamos para o próximo bloco com uma propagandinha dos nossos patrocinadores. Seu pneu furou, perdeu sua pipa... Não importa, amigo. O que importa é assistir Incrivelnautas agora no Level Mais. Mais informações, link no post. Beleza, o que você acabou de ouvir agora foi No Cigar Melancholy, do Tony Hawk... A Skater 2 ou 1? 2 ou 1. É tão origem, cara, isso. Mas enfim, essa música é muito boa. Enfim. Falando em Tony Hawk, né, cara, a gente tem que linkar aqui pra vocês. Ouvir o Game Track Tony Hawk, que é um dos melhores que a gente gravou de todos os tempos, na nossa opinião, que é um dos que a gente mais pirou, a gente pensou que a gravação deu uma merda, mas é muito bom, então vai estar linkado muito aqui bom, embaixo. Muito bem respondido. E o que temos agora? Começar com o nosso bloco Top Qualquer Coisa! Não tem vinheta. A vinheta vai ser com eco isso aqui, qualquer coisa. Mas enfim, hoje a gente vai aproveitar e vai falar top jogos de uma série, né? De uma série de jogos de corrida muito famosa aí, da Electronic Arts. EA Sports, to the game. Mas qual que é o jogo, cara? O jogo é o Need for Speed, série. Need for Speed da série, né? Vamos aproveitar aqui pra falar dos tops jogos, na nossa opinião, que são melhores, né? A gente já vai deixar bem claro aqui que a gente não jogou o último Most Wanted. Ou você jogou alguma coisa Most Wanted e o último? Eu joguei o último. Ah, eu testei na BGS do ano passado, então posso dizer. E o The Run? Agora eu já posso falar. O The Run eu não. The Run eu também não, mas eu vi que a crítica era bem fraquinha, então a gente vai ignorá-lo totalmente, né? Porque a gente não jogou. Então vamos aqui para o nosso terceiro lugar desse top 3, qualquer coisa, né? Top 3 alguma coisa. Qual seria o jogo da franquia Need for Speed que a gente vai colocar na terceira posição, cara? A nossa terceira posição vai ser o Need for Speed Most Wanted. Most Wanted, aquele que veio depois do Underground 2, o, né? O Underground 2, exatamente. Antes do Carbon. O Carbon você chegou a jogar? Eu cheguei a jogar, cara. Eu achei mais chatinho a questão de tunar, da parte da própria customização. Achei interessante o desafio Drift, mas... Ele fica na mesma, né? Depois do... acaba mais do mesmo, entendeu? Eu gostei bastante do Most Wanted. Eu colocaria ele... Por pouca coisa, eu colocaria ele na frente, no segundo lugar, em vez de do terceiro, cara. Eu colocaria ele no segundo lugar, porque, assim, ele tem um sistema de história legal, né? Ele é um dos jogos, assim, que foi entre a migração e que eu comecei a ver de PS2 pro PC, né? Que o PC começou a ficar melhor, né? Começou a suportar essas coisas. Começou a suportar, com as placas de vídeos começaram a ficar mais barato. E é um dos jogos, assim, que eu mais joguei da série, cara. Eu fechei com o Jorgen Origin, que a gente vai falar mais pra frente. Aí já fica, já... Né? Droga, sabe o que você vai fazer? Vou bipar na edição. Vai bipar, só pra beleza. Deixar curioso. Bom, beleza. Esse jogo é muito maneiro porque ele é o primeiro jogo que de tune, né? Que roda de dia, né? Roda de dia, cara. E o que mais dá agonia é que não vira noite naquele jogo nunca. Por isso que ele tá em terceiro lugar, senão ele estaria talvez em segundo ou primeiro. Se tivesse com um sistema de passagem de tempo, seria com certeza o primeiro lugar, porque ele é muito bom. As perseguições também são muito bacanas. Sim, cara. Ele tem a perseguição mais fodástica, porque o Need for Speed, por exemplo, Underground 1, Underground 2, eles não têm policial, né? Não, acho que até tem, mas assim, não. Não, não tem. Não tem. É o Most Wanted, ele começou a misturar o tunizinho, tunar o carro com... Perseguição do policial, né? Perseguição do policial, exatamente. Sim, e é muito massa, porque ele começou aquela parada de ter helicóptero, ter nível 5, quase um GTA, né, do Need for Speed, tá ligado? E é legal que daí quando você entra na garagem, você camufla o teu carro, você... Puf, sim. E ele também... E ele também tem um sistema de... As músicas, né? Tipo, eu sempre teve música meio hip-hop. É, trilha sonora de Need for Speed, é mais... Underground, vamos deixar aqui, claro, o que é Need for Speed Underground, de todos os jogos da série, tem trilha sonora fodástica, cara. Não, todos parabéns, é muito boa. Exatamente. E, para o segundo lugar? Vamos aqui pro segundo lugar. Em segundo lugar, a gente vai colher aqui. Vamos colher aqui, a gente plantou, né? Vamos colher aqui o jogo Need for Speed Hot Pursuit de 2010. O último que saiu, cara, é muito... Sim, bom, é muito legal. É muito legal, é muito gostoso você dirigir. Ele é mais focado pra perseguição mesmo, né? Ele não é tão a corrida assim, sim. Ele tem as características de corrida, óbvio, senão seria um Need for Speed, né? Seria qualquer coisa. Ele não tem o sistema de tune, né? Você só compra o carro e pronto, né? São os carros assim. Ele passa, você vai desbloqueando, mais... na verdade, né? É, você vai desbloqueando o carro conforme o seu level, etc, né? É uma coisa assim, você segue. Eu vou dizer uma besteira que provavelmente deve estar errado, mas eu vou arriscar aqui que é o primeiro jogo que você corre como policial no Need for Speed, é verdade? É, não. Já tinha um outro Hot Pursuit, né? Da primeira geração, né? Ah, geração que você jogava, é verdade. Aquele... Exatamente. E daí você podia ter... Não era lá grandes coisas também, né? Você... Sim, você fazia até o cheat do El Ninho pra pegar aquele carro, pegar 222 milhas por hora, lembra? É, mais ou menos isso aí. Eu não lembro qual que é esse cheat, mas já ouvi falar. É, sim, porque, tipo, é legal. Era legal pra você conhecer, mas, cara, depois que chegou a série Underground e jogos posteriores, cara, aqueles jogos, tipo, eram legais pra época, mas você acaba esquecendo tanto pela qualidade dos outros, né, cara? É, e esse daí ficou muito legal, cara, as formas de perseguição, tipo, você tem, sendo como policial, né, você tem como chegar no lugar primeiro, né, você vai com o carro de velocidade ali, você pega tipo um Lamborghini, você pega... Carro de velocidade mesmo, Bugatti, essas coisas. Desce o pau na BR até chegar lá no lugar antes do tempo. Aí chega no lugar, começa a perseguir. Não. Você chega no lugar, você só fecha a... É contra o tempo, tá ligado? É o time attack, que é o que você tem que quebrar todo mundo. Você não tem que deixar ninguém na pista. E fechar o bloqueio, assim. Tipo, tem um louco no meio da BR e você tem que bloquear assim, o cara. Você vai jogando a campanha, você pode jogar tanto como fugitivo quanto perseguidor, né? Policial, bandido, entre aspas, né? É, você mescla as campanhas, assim, de acordo com o que você quer. É, como ele passa em regiões dos Estados Unidos, se você pega, tipo, mais ao norte, assim, a pista vai dar, tipo, mais coberta de neve. Quando você vai pegar mais perto da tipo, região da costa, assim, você vê muito, tipo, mar. É um jogo muito bom, assim. É uma coisa que a gente esqueceu, que é o diferencial, assim, bacana, são as armas. Ah, é verdade, quando você vai jogar multiplayer, né? Não, no single player tem as armas. Ah, no single player, é verdade. Tem é, verdade, é como se fosse o Mario Kart mais real, assim. É, porque o que é, né? Você tem quatro equipamentos, né? O IMP, que é o Electromagnetic Pulse, que você dá um curto-circuito no carro do cara. Depende do lado. Dos dois lados. Dos dois lados. Tem o MP, aí tem o... Spike, mesmo, né? O Spike, né? Aquele, a tira de espinho, assim, que você joga, sim, no chão, ele faz uma... Um tapete, uma lombada, de espinho, mas... né? Uma lombada de espinho. Como policial, você pode chamar o helicóptero e a barreira policial. Você fecha o cerco, assim. É, e como, acho que como fugitivo, você usa o MP. Você pode usar, tipo, um nitro. Você pode usar um target lock, assim, que, tipo, você dá bug no sistema. É, esse daí é o MP. Mas eu não vou lembrar muito os dois do fugitivo. Mas é muito legal, cara. Ele também tem a barreira de chão, sim, de espinho, você, né? Você chegou a jogar ele online? Online, não. Dá pra você se divertir bastante, né? Então, dá pra brincar. Esse é o nosso segundo lugar, né? E o primeiro lugar, qual seria, Snake? Quem lembra da música vai saber que é do Underground 2, eu acho. Não. Underground 1. É do Underground 1. É, que fica... É meio pau a pau ali, né? No 2, assim, começa com aquela... Riders on the Storm. Ah, é? É, essa é do... The Doors com Snoop Dogg. Sim. Verdade. É, essa é do Need for Speed Underground 2, mas a gente aqui selecionou o Underground 1, né, cara? Se bem que o Underground 1 e o Underground 2 é parecido. Né, cara? A única diferença do 2 é que tem mundo aberto só. É um open world ali, mas a jogabilidade, a questão do resto... É a mesma coisa, cara. Quando a gente foi gravar, faz um tempo agora, vai estar link no post, o Game Track for Speed, lembra que a gente gravou? Exatamente. Então, Game Track for Speed, a gente falou dos jogos lá, cara, e eu, naquela época eu fui e falei, vou dar uma olhada no Need for Speed Underground 1, e com certeza vai ser paia, cara. Cara, eu vi um vídeo, me empolguei e falei, nossa, preciso baixar esse jogo agora, né, cara, onde eu compro, cara? Jogando dinheiro na tela do monitor e nada acontecia, tá ligado? E nada acontecia, cara. Não via jogo baixar aqui. E, sério, é um jogo fodástico. É o meu preferido da série Need for Speed. Eu até briguei com o Snake que falou: não, mas dá uma olhada no 2, cara. Mas sério, o Need for Speed 1, ele tem fases memoráveis, carros fodas, assim. Lembra que o Skyline era uma novidade em jogo de corrida? Nossa, o Nissan Skyline? Na época era. Sim, e eu odiava aquele carro. Eu gostava daquele Tiburon da Hyundai, né? E eu gostava bastante também do meu Subaru Impreza, que eu adoro. Impreza. Só de consumo, né? Se você quer me dar um carro da minha vida, cara, você tem que me dar um Subaru Impreza. Qualquer modelo, cara. Esse jogo, ele foi um jogo lançado no timing certo. Lembra que nessa época tava o que bombando no cinema, cara? O que será, né? O Filósofos e Furiosos... Não. É... Velozes e Furiosos tava bombando no cinema. Não hoje, atualmente tá lançando já os sextos, tá ligado? Não, mas naquela época... Velozes virou qualquer coisa, menos isso, né, cara? Virou praticamente um seriado. Mas sério, aproveitou muito esse time certinho, lançou. A galera tava no hype, era um jogo que bombava no PlayStation 2, a galera jogava pra caralho. E eu lá jogando na locadora perto de casa, num bar lan house, jogando no PC, cara. Eu fechei isso num bar lan house no PC. Imagina o quanto que eu achei. Além do sistema de corrida normal, você tinha knockout, que eu uma vez falei no cast, não sabia falar knockout, lembra? Falei que era knockout. É, você falou qualquer coisa mesmo. É o mesmo knockout, cara. Eu não me toquei que era knockout. Knockout, você tem o drag race, né? Que você pode fazer só, tipo, arrancada mesmo. É, tem corrida drag queen. É isso aí, galera. É isso aí, cara. Essa é a nossa lista aqui dos nossos... Top qualquer coisa. Top qualquer coisa, dessa vez falando em jogos de corrida, exclusivamente da série Need for Speed e Underground 1 ganhou como primeiro lugar na nossa opinião. Diga pra nós aí também nos comentários quais são os jogos da série Need for Speed que vocês preferem como top 3, assim, né? E dê sugestões para próximo top qualquer coisa. Top qualquer coisa, né? Personagens, top alguma coisa. Snake, top na balada. Top na balada. Snake, você selecionou uma música de Need for Speed pra tocar aqui? Ah, por que não a abertura do... eu gosto muito dela, cara. Acho muito legal. Eu gostei até um dia o Excel, né? Falar assim, pô, você já viu a letra dessa música? Já viu o que quer dizer essa música? É uma putaria do caralho, literalmente. Mas enfim, é uma música muito gostosa de ouvir. E eu vou escolher aqui uma música que eu curto bastante. É Broken Promises, do Element 8, que vai tocar na sequência também. Então vamos lá. Depois disso, intervalos comerciais e mais um bloco. Pau na caixa! Hadouken! Eu sou. Tony. Sou mecânico. E. Quer pedir uma música aí daquele. Need for Speed. Need for Speed. Underground. Toca aí, Zabuzeta. Brum, dum, dum. in the mind. This girl is fine. I done came to the club, outfit the limb time. Then I play with your line. The club wanna say I need to calm down. Security guard gonna swim me now. Play a and I'm hook, threaten me now. She getting drunk in the club, I mean she working. And then I like to see the female. I put a pop yo thing like this. Cause yin yang twin in this. Lil' John and the Eastside boys with me. And we all like to see. So bring yourself over here, girl. And let me see you get low. If you want this dude, now take it to the floor. To the floor. But if you wanna act, what? You can keep yourself where you at. 369, damn, hey, fine. Hey. Take a second to me one more time. Oh, Tá com catapora? Você precisa fazer uma cirurgia de silicone? A sua coluna quebrou? Cara, consulte-se agora mesmo com o Dr. Snake no Jogatina Plus 54. O que, que você tá esperando? Estamos começando aqui o nosso bloco do que a gente está jogando. Dessa vez não vamos ter três pessoas aqui, só vai ser eu, Zabuzeto, com o meu convidado especial para esse bloco, Madruga Jackson. É eu, isso aí, uhul. E aí, Madruga Jackson, tudo de boa? Tranquilidade. Tranquilidade. Pergunta aqui pra você rapidão, você chegou a escutar a última versão de rádio do Game Track? Ouvi, ficou muito boa. Ah, o pessoal falou que lembrou muito o Melo X Podcast, lembra que tinha das antigas? Sim, sim. Que tinha os blocos que a gente tá jogando, tinha o New Game no meio, mas enfim. Uhum. Bom, a gente vai aproveitar esse momento aqui pra falar do que a gente ou jogou recentemente, ou anda jogando, né, ou joguinhos aí que a gente tá pirando a cabeça. Madruga, o que você anda jogando aí, cara? Bom, eu terminei recentemente, finalmente, o Batman, o Arkham City. Muito bom aquele final, né, cara? Sim, cara, gostei muito. Só tenho uma reclamação. Achei a história em si muito curta. Ah, ela é curta, né, cara? É que tem tanta coisa pra fazer, mas a história fica... Ok, acabou, tchau. Sim, tipo, quando tu pensa, caraca, agora vai engrenar, tuf, acabou. Eu completei, eu não fiz nem muita coisa, só fiz o que tava no caminho da história mesmo, dessas sidequests. Só que, cara, eu terminei com menos de 40%. Eu terminei também jogo. Bem pouco, cara. Eu não sou aqueles malucos não lá que perde a vida pra platinar, pra fechar, cara. Eu não tenho tanta essa coragem, não. Sim, eu também não. Aí eu só joguei a parte do Batman, joguei com a mulher gato, que eu achei incrível. Ah, é muito legal. Dela. É muito legal aquele esquema dela, tipo, andar na parte onde tem tela no teto, né? Que ela fica, tipo, engatinhando no teto. O combate dela é bem legal. Embora o combate do Batman em si, comparado com ela, é bem melhor. Sim, o combate do Batman é legal. Aquelas paradas lá de contra-golpe e tudo. Só que eu gostei mais do dela. Eu comecei a jogar também o DLC, que é aquele... A Vingança da Arlequina. Sim. Então, aí você começa a jogar com o Robin. E aí, gostou da jogabilidade dele? Sim, achei interessante. Achei bem um mix, assim, entre o Batman. Tem alguns apetrechos do Batman, só que ele é bem mais... Ágil, né? É, ágil. Não tanto quanto a Mulher Gato, mas... É que a Mulher Gato, tipo, ela não tem tanto o sistema de cover tão afinado igual o do Batman, mas ela compensa com a velocidade dela, né, com a agilidade dela. Sim, nas questões dos apetrechos, essas coisas todas, ela deixa bem a desejar. Uhum. Só que no combate, assim, pra você fazer as coisas, ela é bem melhor. O rapaz que mora aqui comigo, né, o Gabriel, que participou do New Game, ele sempre argumenta que ele prefere o Arkham Asylum, né, do que o próprio Arkham City. Você concorda com a opinião dele? Sim, eu em questão de jogo, sim, eu prefiro o Arkham Asylum. Mas só que eu acho que, cara, que se você for fã do Batman, for pela parada do Batman, Arkham City não tem como. Arkham City tem é muito bom. Muita coisa. De referências, quadrinhos, assim, easter eggs, que não é nem coisa assim de troféu, nem nada. Se você parar e olhar assim, cara, você vê, por exemplo, o boneco do Scarface, cara. Uhum. Eu vi o boneco do Scarface, puta. É muito massa, assim, porque tem muita referência, né? É bom que ele pega pouca coisa do que ele apresenta no asilo, assim, dos inimigos, né? O que mais que repete ele mesmo é o próprio Coringa, né? Que é, tipo, antítese, né, do Batman. Que é muito interessante, mas os outros inimigos, assim, eles não se repetem, né? Ele faz alguma referência, por exemplo, com aquele réptil lá, como que é? O Croc. Croc, né? Uhum. Ele aparece só pra praticamente dar um oi, assim, né? Você não enfrenta ele, porque, tipo, o Batman é bom que o universo dele é recheado de inimigo, a história, você pode complementar de várias formas, né? E a expectativa pro Arkham Origins, cara? Como tá? Cara, eu tô empolgado. Podem falar, ah, vai ser mais do mesmo, vai ser essas coisas. Sim, vai ser mais do mesmo, só que pensem. É, agora não vai ser, como vai passar antes, não vai ser o Batman fodão que nem ele tá aqui. Vai ser o Batman mais no começo. Seria tipo o Batman 1, pra quem conhece quadrinhos. Aham. Uhum. Interessante, cara. Vamos ver como que vai ser. E o que mais você anda jogando aí, cara? Eu andei jogando aquele joguinho que tá famoso, porque chegou recentemente ao Steam, aquele Dust, An Elysian Tale. Ah, sim, eu ouvi falar muito bem dele, embora eu não me interessei em jogar, porque eu não gostei tanto da mecânica dele, assim, tipo, visualmente, né? Olhando, vendo gameplay, mas como que ele é, pra galera que não sabe aí, cara? Cara, ele é um joguinho de ação, assim, side-scrolling normal, com algumas coisas de RPG, como sempre tem que ter. É, você vai fazendo uma build lá pra você evoluir, né? É, você vai ganhando o nível da espada, você vai evoluindo, aquelas coisas tradicionais que todo mundo tem que ter hoje em dia. Só que eu gostei muito do sistema de combate dele, cara, porque tem os golpes normais da espada, aí você ganha um golpe que você começa a rodar a espada, que você faz tipo um tornado. Ah, isso eu vi nos vídeos de gameplay, eu vi isso aí. Tipo, sim, é bem interessante dá porque dá pra você combar, você vai, tipo, fazendo os combos, vai mostrando a quantidade de hits na tela, né? Sim, aí você vai combando e você tem a Fidget, que é aquela morceguinha meio gato, meio coelho, que fica com você. Conforme você vai avançando na história, ela vai ganhando alguns poderes. Que ela, por exemplo, ganhando que ela cospe uma bolinha de poder. Só que se você pegar essa bola de poder e lançar o tufão nessa hora, você explode a bola de poder dela em milhões de bolinhas que vão dando combo e aumentando sua chain. É, eu vi que ele não é um jogo fácil, né, pelo jeito. Não, ele tem... Ele é bem chatinho. Ele é bem chatinho, sim. Eu também, outra curiosidade que eu vi, ele foi feito por uma pessoa só. Tudo, né, cara? Sim, ele foi... desenvolvido pelo Dan Doryl e só na história que ele teve ajuda do Alex Kane, mas só que quem meteu a mão na massa mesmo, programar, fazer tudo, foi esse Dan Doryl. Eu vi que também teve outra polêmica, assim, a respeito do... Tipo, dos furry, né? Que são aqueles caras que colocam desenho de... coloca sexualidade em desenho de animal, né? Tipo, tá ligado, né? A galera falou tanto, mas eu fui ver, cara, não é tão agressivo não, é bem sussi. Cara, é só você pensar, é um mundo de animais antropomórficos. Sim. É lógico que as mulheres vão ter peitos. São antropomórficos. Nada mais que justo, né, cara? Não, a galera pira demais, porque eles falam uma polêmica, assim, de ficar... Ah, não, é meio zoado porque tem isso aqui. Mas, cara, é o universo deles, tem que respeitar, cara. Se fosse um universo normal e os animais fossem assim, aí sim você acharia estranho, né? Sim, aí sim eu daria razão pro pessoal. Mas, cara, é um mundo de animais. Então... Porra! Porra, por favor, né? Vamos respeitar aí. Se não gostou, cara, não joga. Igual eu fiz, ó. Eu vi lá, achei a arte dele interessante, mas eu, como não curto tanto esse gameplay dele, assim, de side-scroller que vai avançando, etc. Eu só optei mesmo por ver vídeos, assim. Se alguém jogar aqui, por exemplo, eu for acompanhar alguém assistindo do lado, alguém jogando, eu vou acompanhar bem de boa, cara. Porque é o esquema, tipo, eu não... Às vezes tem jogos, sim, que eu prefiro ser mais copiloto do que jogar de fato, tá ligado? Sei, sei. Bom, vou encerrar aqui o bloco falando o que eu tô jogando, né? Se vocês estão me acompanhando no Steam, se você não tem a nossa Steam, né? O nosso grupo oficial do Level Mais tá linkado aí embaixo, né? Ingresse lá, adicione eu, Madruga, Bia, adicione o Rodite. Todo mundo tá tudo lá. Então, eu tô jogando um jogo assim, como eu sou muito fã da franquia Mario Kart, cara, e como Mario Kart não tem oficialmente fora através de emuladores, né, pro PC, eu estou jogando um jogo que eu peguei na promoção, que foi o Sonic All-Star Racing Transformed. Eu até fiz um Jogatina Plus, cara. Ele é um jogo muito maneiro, ele é muito gostoso de você jogar, e, cara, dá pra fazer multiplayer até 10 pessoas, cara, é muito, muito interessante isso aí. Enfim, mas assim, cara, é um jogo muito interessante, né, porque você começa com poucos personagens e você vai fazendo o sistema de carreira dele e vai abrindo personagens de vários jogos da SEGA, obviamente, né, da SEGA. E é muito interessante porque não é um jogo só de corridinha pronta, né, ele é like Mario Kart, né, você tem corridas que você pega itens e os itens, tipo, cada um tem uma característica, seja mais defensivo, mais ofensiva, né. Além disso, tem outras modalidades de jogo lá que você faz por time attack, por drift. É muito legal porque tem muita coisa pra fazer no jogo, é um jogo assim que bem completo, ele não tem todo aquele aquele glamour que Mario Kart tem, mas ele tá do ladinho, bem, bem de boa, cara. É um jogo assim que eu recomendo. Quem curte Mario Kart e só tem PC ultimamente, né? Esse Sonic All-Star Racing Transformed é muito, muito bom. Eu recomendo mesmo, assim. É um jogo que valeu cada centavo que eu investi. Talvez eu seja muito fã desse tipo de jogo, assim, com corrida, com armas, né? Com poderes especiais. Uhum. Mas ele tá ali, ele tá bem maneiro. Se você, eu não tenho PC, mas eu tenho um PS3, tenho um Xbox, tenho um Wii, né? Acho que é o Wii U, acho que talvez tenha até ele também. Ele tá lá pra essas plataformas também. Infelizmente não tem cross-plataforma, igual alguns raros jogos que tem por aí, né? Mas, bem poucos. Cara, sério, se tiver promoção aí, acho que, como esse podcast vai sair no dia 11 de julho, né? Dia do meu aniversário, olha só. Oh. E também vai ter promoção da Steam, cara. Se tiver R$15, tá valendo muito, muito fácil, cara. É muito bom. Como tá o Javan aqui em casa, que veio de férias aqui, o Tetas, né, que era do New Game. Aí a gente tá jogando direto, cara. A gente se diverte um monte. Cara, pode jogar modalidade de batalha. Tem várias modalidades. É muito interessante. Então, dá uma olhada aí no link do Jogatina Plus pra você ver mais ou menos como que é o jogo. Fala, Madruga. É, eu achei muito interessante que também o pessoal não cansa, porque eu vi pistas que, por exemplo, tu tá correndo com kart, aí acaba a pista e geral vai pro hovercraft na água. Ah, sim, eu não falei isso, mas assim, ó, a pista tem uns, digamos, um checkpoint, né, que você passa. A pista, de repente, ela acaba, você passa o checkpoint e você vai pra aeronave, né? E cada um tem a sua aeronave específica. Tipo, o massa do personagem, tem um personagem que eles fizeram exclusivo pra quem tem versão de Steam, que é o do Team Fortress, né? Então, assim, como todo mundo tem um carro, uma versão hovercraft e uma versão avião, no caso do TF, o carro é do Pyro, a versão hovercraft é do Heavy, e a versão avião é do Spy, cara, é muito, muito maneiro. Mas enfim, esse aí é o jogo que eu estou jogando. Tem vários outros jogos aqui que a gente vai falar mais no futuro. Então sim, vamos aqui agradecer a Madruga. Eu quero aproveitar e dar parabéns pra você, pro Rodish, pelo Papo de Noob Game Show. Pra quem não escutou, tá muito maneiro, cara. Tá muito bom. Sim, sim, ouçam lá, foi muito divertido gravar. E amanhã vai ter um Papo de Noob especial, né, que vai sair uma semana adiantado, por conta que vamos ter, nesse final de semana, a Evo, né, Evo 2013. Muita gente tá hypeada aí pra ver as diversas batalhas entre a galera que joga fighting game, né? Sim, sim, o mundo do fighting game está em polvorosa, então agora vou aproveitar. Tá em destaque, né? Sim, sim. Vamos ficar por aqui, Madruga? Quer encerrar com uma música aí pra gente ir pro próximo bloco? Então, isso aí, pessoal, e fiquem com a abertura de Civilization 4, Babaieto, que eu tô ouvindo. Nossa, essa música é muito foda, é muito foda. Parabéns, parabéns pela escolha, cara. Essa música é excelente, é muito boa, cara. Ela é linda, muito linda. É muito foda. Então é isso, Madruga. Obrigadão por participar aqui do nosso bloco, do que a gente tá jogando, né? Valeu, pessoal. Baba ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu ya tu Começando agora o bloco de notícias. Na verdade, não é exatamente notícia, né, Snake? É só um comentário. Na verdade, a gente vai discutir uma situação aqui, né? Na verdade, como a tecnologia de videogames ela desenvolve, e muita gente vai dando mais crédito pra esse meio de entretenimento, né? Entretenimento. Que já ultrapassou, diga-se de passagem, o mercado de cinema. Pode ver aí que os videogames vêm gerando uma economia gigantesca, né? O mundo foi descobrir que o Brasil é uma das economias mais fortes em videogame, apesar de ter muita pirataria. Apesar do Huawei, zoeira never end. Sim, essas paradas, sim, mas o Brasil ainda tem um mercado bem competitivo, então muita gente olha pra cá. E também tem o lado triste, né, de tributação, impostos, né, que não deixa o brasileiro ser feliz jogando videogame, né? Não deixa o brasileiro infeliz em qualquer modo, né? É, vamos sair na rua protestar isso, né? Vamos ver pra rua. Mas enfim, o que a gente vai trazer pra discutir hoje? Na verdade não é um bloco de notícia, é um bloco de discussão, né? É só falar a respeito do que tá achando, né? Do que pode ser esse futuro da captura de imagem, né? Ou seja, aquela... De faces. Movimento, de movimento facial. E dois jogos que tá trazendo isso daí à tona, né? Que é Beyond the Two Souls, produzida pela sabe Deus quem? Você sabe aí, Zab? Pela Quantic Dreams, que fez Fahrenheit e fez outro jogo, eu esqueci o nome. Não, eu realmente esqueci. Eu lembro do Fahrenheit, porque Fahrenheit é... Acho que é o nome do cara que desenvolve lá, que é um dos produtores, é o David Cage. Brother. Brother. Brother, manja muito. Enfim, aparentemente pelo trailer ali, pelo que eu tava vendo assim, questão da ambientação não tá bacana, mas eles focaram tanto, cara, na captura de imagem que você pensa que é a Ellen. Ah, diga-se de passagem, quem, a personagem principal é a Ellen Page. Sim. E é ela. Ela mesma. Pra quem já acompanha o trabalho lá da Quantic Dream, eles gostam de meio que mesclar cinema com jogo, né? Com jogo. Tanto que no Fahrenheit, pra quem não manja, ou até acho que o Snake não manja qual que é esse jogo, né? Fahrenheit ou Indigo Profits. É esse nome que tem. Então, o Indigo já. Fahrenheit não foi utilizado aqui no Ocidente por conta daquele documentário de 11 de setembro lá que tinha o mesmo nome. Então fizeram Indigo Profits. Talvez, pra quem jogou, pra quem sabe da história, tenha um pouco mais de relação com o que vai desenrolar na história. Então, assim, no Indie Profits, só pra abrir aspas aqui, né? Ele é um jogo, assim, que você joga com um personagem que tá fugindo e o mesmo personagem tá caçando o cara, entendeu? Então, é muita loucura, mas ele é um jogo muito bem dirigido em questão de narrativa, de cenário, de câmera, entendeu? Então... essa empresa ela tem o costume de utilizar essa ideia pra fazer, digamos, filmes jogáveis, entre aspas, né? Filmes jogáveis. O coisa que Kojima, diga-se de passagem, também já previu, né? Uhum. E tá pegando também essa tecnologia pro Metal Gear 5. Na verdade, esse esquema assim de fazer captura de movimento não é uma coisa tão... Exclusiva, tão assim, exclusiva, né? A própria Naughty Dog, que fez Uncharted e The Last of Us, ele, até no próprio Uncharted... É lei no ar, né, cara? Sim, é lei no ar mesmo, que teve toda aquela polêmica lá. E eu concordo, muita gente fala assim, ó, tipo... Aquele rosto é muito massa, mas o resto do corpo é uma bosta. O resto tá pecando. Que nem no caso do Beyond the Two Souls, pelo que eu tinha visto no trailer, não sei se ainda é aquela parte da... Eu vi o trailer da E3, né? Uhum. Que ainda tem aquele ajuste fino até o lançamento do jogo, né, de fato. E também o que mostram na E3, na verdade, pode ser diferente do resultado final, né? Pode ser exatamente. Ou pra melhor ou pra pior, né? Espero que mas seja pra melhor. Mas aquilo que mostrar na cara, né, um tapa de todo mundo, cara, é a fidelidade. Assim, do personagem, né, com a digitalização, ficou incrível. E outra coisa que também tá chamando atenção, além dessa questão aí da digitalização, que eu acho que é a questão que a gente vai discutir agora, é gente famosa fazendo videogame. Tipo, saindo da tela do cinema e fazendo videogame. Nesse caso, o que a gente levantou em pauta aqui, tipo, Ellen Page tá se envolvendo muito com a mídia de videogame, né? Impressionando o rostinho bonito dela, embora aquela polêmica do Last of Us, que a galera falou que ela é a Ellie lá, que é aquela personagem, né? Fazendo dois jogos ao mesmo tempo. Mas você falou que, ó, vamos trazer Metal Gear, mas por que Metal Gear? Jack Bauer vai ter o rosto dele no jogo? Vai ter, não, talvez vai ser um pouquinho remodelado, assim, mas toda a expressão, toda a atuação é feita pelo Kiefer Sutherland, né? Uhum. Que é o Jack Bauer, né? Do The 24 Horas, o seriado. A voz dele e a interpretação vai ser tirada dele. Ele vai ser do personagem principal, né? Ele vai ser o Big Boss, né? O Snake. Mas não tem um rumor lá que, na verdade, vai vir o David Hayter lá de volta, que é o dublador oficial do Snake, entre aspas. Vai ficar, acho que aquela coisinha assim, tipo... Vai, não vai, né? vai ou não vai, porque como aparenta, opinião minha, de bosta. Uhum. Esse Metal Gear Solid 5, acredito eu que vai apresentar outros personagens que sejam os outros Snakes. Que diz o rumor que vai aparecer o Liquid Snake, que vai aparecer o Solid Snake. Liquid é aquela criança lá, bizarro. É, então tipo... Que imagine daí dois personagens com a mesma voz, né? É, de, tipo, conflitando. No Metal Gear Solid 4, aparece o Big Boss com uma outra voz e o Snake com a voz do David Hayter. Mas mesmo assim, é tipo... Então, aquela questão da expressão... Como o Big Boss vai aparecer mais, então vamos exigir um pouquinho mais de interpretação e uma voz mais adequada. Pelo que o próprio Kojima falou, né? Um personagem da idade do Snake vai estar naquela época. Pelo Sim. que diz ali, é 40 e poucos anos. E o David Keith Chandler tem mais ou menos essa idade. Então ele vai trazer aquela entonação... E ele vai conseguir expressar melhor, porque o que antes é... Ou também, próprias palavras do Kojima falou, né? Antes o David Hayter, ele tinha que falar, tipo, Kazuhiro, você tá bem? Agora não, ele só pergunta, Kaz. Tipo, o rosto, a interpretação dele vai fazer essa interrogação. Kaz, você está bem? Entendeu? Tipo, o esquema... O esquema é aproveitar a nova engine, né, Fox Engine, a engine também lá do Quantic Dream. Na verdade, não vai ser, tipo, são dois casos isolados, mas é o caso que aborda a mesma situação, né? Pessoas famosas participando do cenário de videogame, né? Mas um outro cara que eu lembrei também, de Onimusha 3, cara, que tem Jean Reno, né? E ele é o vilão fantástico lá da parada, né? É, eu não sei como que foi feito, assim, a parte de... Porque eu não cheguei a jogar, né? Mas isso foi, acho que só renderização, né? É, deve ter dado ali só... Eu só lembro, assim, daquele trailer fantástico de abertura do Onimusha 3, cara. Eu não sei se é trailer ou é só acho que a primeira fase, assim, que é muito foda. Aí eu falei, cara, e eu vi o Jean Reno lá, Eu já vi esse cara. Né? Aí você lembra que ele fez Pantera Cor-de-Rosa, isso? Mas foi antes, né? É, mas foi antes. Ainda bem, né? Ainda bem que ele já não tava com o passado tão obscuro. Ele é um bom ator, eu gosto bastante da atuação dele, mas tomara que não cague, né? Fica a dica aí de Wasabi. Wasabi? O que que é Wasabi? É o filme que ele fez, cara. É muito bom esse filme. Ah, tá. Pensei que fosse aquele coisinha verde lá. Não, mas realmente, tem uma cena que ele tá assim, sentado no restaurante japonês, né? No Japão, que conveniente. Eles vão lá, entregam um monte de comida e o sushi man lá, o garçom, não lembro direito o que que era, ele deixa o potinho de wasabi, assim, e ele vai com o dedo, cara. Ah, tipo, deve ser gostoso. Ele não sente nada, e um amigo dele, cara, você tá bem? Ele, tô, por quê? Eu deveria estar me sentindo diferente. Não, tá, tranquilo. Tá tudo bem. Aí virou o apelido dele, isso. É, não, virou o nome do filme, né? Por causa de uma cena específica, mas enfim. Bom, Zeke, a gente discutiu aqui, mas assim, pergunta, você acha legal pessoas de outras mídias participarem, assim, papéis isolados, papéis importantes também, né? Tipo, o Snake, Big Boss, não é Big Boss, é o Snake mesmo, a personagem principal do Beyond Two Souls lá. Cara, não só concordo como apoio isso, tipo, como os videogames estão... alguns, né, estão partindo para outras plataformas, por exemplo, o livros. Acho que essa intercalação agora entre o cinema, que é uma das... ainda é uma potência, né, e os videogames andarem juntos, por exemplo, acho que vai sair agora, né, o Pacific Rim. E o jogo do Pacific Rim? O pessoal falou que o jogo talvez não seja tanto... É, aquele jogo on demand, né? Agora precisamos de um jogo, então vamos fazer qualquer coisa. Na verdade, assim, ó, eu não vou chegar a relar a mão no jogo, mas o filme com certeza a gente vai assistir, né, Snake? Com certeza. Nossa. Mas, embora eu não esteja muito na hype, mas eu vou ver esse filme. Eu tô no hype, cara, porque tem a voz da Glaze. Então, por isso. Mas assim, ó, eu vou aproveitar aqui também dar minha opinião. Gosto bastante dessa intercalação... Ó, eu gostei dessa palavra. Intercalação com... com atores, né, com pessoas famosas de outras mídias, né, se envolvendo com jogos, né. Eu gosto de citar um bom exemplo aqui que eu achei muito legal, a participação do Jack Black no próprio Brutal Legends, tá ligado? Que é praticamente o personagem é ele, tá ligado? É muito bom. Deixe sua opinião aí embaixo, né, no comentário aqui. Aproveitem também pra... dá novos tópicos pra discussão aqui, vai que a gente curte e faz um próprio comentário. Daqui dois podcasts a gente vai voltar com a versão de rádio, né? Mais breves episódios. Vamos encerrar esse bloco aqui antes da gente ir pros e-mails. Snake, vamos rapidão. Vamos pegar uma música de um jogo aqui? Contra! Contra! Nossa! Contra cara. É um clássico e a gente vai colocar aqui a música, o Mentim de Contra, que é muito foda pra gente tocar aqui. Intervalo... Não, Mentim não, cara. Mentim tem 5 segundos, cara. Não é exatamente Mentim, é a primeira fase. Vamos colocar a primeira fase, fase ali, que é a mais clássica, né? Então vamos tocar aqui e intervalos comerciais e depois e-mails. Vamos lá. E-mails. E-mails! Agora para o último bloco, encerrando essa nossa edição do Rádio Game Track. Rádio Game Track, né, que a gente já salientou aqui em alguns blocos passados, que o pessoal gostou bastante, né, tanto que a gente vai ler parte desse feedback aqui, nessa leitura de cartinhas e telegramas, podemos dizer assim, a voz mais barganhada possível, mas enfim. É, a gente teve, como a gente tem muito costume de a gente falar, né, pau na caixa, toca a música, né, o Rafael Taira, né, que participou do último Papo de Noob, nosso ouvinte, né, participou lá do Papo de Noob Game Show, confira, tá muito legal. Participação do Caio Medeiros lá do Estou Jogando, Will Black Music do Rue, e também o Marcos Mello Correia, que vive desenhando pra gente aí, né, que além de desenhar, é um dos nossos... Top commenters, com certeza, né, um beijo pro Marcos Mello Correia. Enfim, o Rafael Taira, ele mandou um desenho nomeado de Pau na Caixa, né, que eu falo direto, vai estar link aqui embaixo. É um desenho, assim, feito por criança, né? Quer dizer, é feito no... feito no Paint Shop. No Paint Shop. Muito bom. É, eu literalmente dando um pau na caixa, né? Confiram aí no link abaixo. Ficou genial, diga-se de passagem, mas... Bom, então vamos aqui ler os comentários. Você tem aí o link aí, Snake, para ler os comentários junto comigo? Devo ter. Então, tá o link no chat do Skype. Aí. Na verdade, aqui, eu vou ler, na verdade, o feedback do Fedaika, né? Que é um dos nossos... Colaboradores ou ex-colaboradores, não sei muito bem. Ele, acho que ele deu uma saída, não avisou a gente, mas enfim. Ele disse, foi ali, já volto. Foi ali, já volto. Espero que ele já volta, mas enfim. Começando aqui. Fala, seus lindos, vou dar um feedback bem curtinho. Eu, até parece. Sobre a novidade, achei bacana. Gostei da ambientação, pois ouvia muito rádio quando um moleque, achei muito interessante. Só tome cuidado para não se perderem, pois pareceu que vocês queriam fazer muita coisa, ou não tinha tempo hábil. Bom, eu já disse, né, cara? Pro último podcast, a gente não tinha tempo hábil, porque teve um falecimento familiar meu, então foi mega corrido, cara, não foi uma coisa muito legal, mas como eu prometi manter o podcast no dia certinho, então eu fiz no que a gente tinha de programado, né, Snake? Não tem como a gente... Nessa situação, às vezes, a parada não sai 100%, né? A gente faz o máximo pra desenvolver ali. Mas a gente tem que se comprometer com vocês na medida do possível. É, né? Sim, a gente vai mudando aqui, vamos falando, a gente gosta de feedback. Bom, ele fala aqui que acha válido chamar mais gente da equipe, né? Ou terem mais convidados. A gente tá fazendo aos poucos isso, mas essa semana também eu tô com um monte de compromisso, então a gente acabou gravando uma coisa mais fechada, assim, entre nós, mas com participação dos ouvintes, mandando pedidos de música pra deixar aquela coisa mais dinâmica e não muito enjoada só nós dois, né? Embora minha voz seja meio difícil de se enjoar, mas... É muito linda. Acontece, né? Mas assim, a gente tá com previsão de mais pra frente chamar certinho, mas como tá corrido, a gente tá com alguns projetos em andamento aí, então a gente vai procurar trazer mais pessoas da equipe pra discutir. Vamos lá, outro fator chato, cuidado com isso de mudar muito, experimentar demais, pois descaracteriza a identidade e faz parecer vocês, parecer que vocês não sabem ainda o que são. Na verdade, a gente sabe o que a gente é já há muito tempo, a gente mudou bastante. Eu sou bastante. Homem, tá? Eu também sou homem, embora meu apelido seja diva, mas enfim. Mas sério, a gente tá tentando estabilizar em formatos que a gente mantém daqui pra frente sem mudança. Então por isso que a gente tá mudando, a gente tá tentando um formato que o pessoal, que agrade o público, né? E esse formato de podcast de rádio agradou bastante, o pessoal gostou, comentou. Veio muita gente falando no Twitter mesmo, me dando parabéns, até o próprio Will Black Music mandou um beijo pra gente, né? Que mandou muito bem. Enfim. Um beijo. Espero não ter sido agressivo demais, as músicas foram bem selecionadas e bem aplicadas. Beijo nos corações, desejo muitas paçocas e summer sales da Steam pra todos. Que ainda não saiu, né, até a gravação desse podcast. Espero que saia logo, né? Eu acho que vai perigoso sair no dia do meu aniversário, conjunto com Half-Life 3, confirmed. Duvido, mas... a Luísa... Só não custa, né? É verdade. A Luísa, ela disse assim que concorda com o Fedaica ter esse feedback, ter mais gente pra acrescentar. Então, já explicou, né? Mas ela com certeza gostou e falou que tá tesão, piá. Eu quero que você leia um comentário aqui do próprio ouvinte que mandou. Você sabe qual que é já, né? A do Rafael Tartaruga? É Rafael Tartaruga. Que o Rafael Taira, né? Rafael Tartaruga Ninja, alguma coisa que ele colocou aqui. Ele mandou um comentário muito singelo, porque, lembrando o que, Snake? O que o Rubens pediu de música na última versão de rádio? Ele mandou a versão brasileira metal. Não, barrueira. Versão metal, metal engrenagem sólida, cobra comedor. Qual foi o comentário do Rafael Taira? Cara, ele só confundiu um pouco o animal, assim. Não, cara, às vezes se você coloca dobra sem querer, ou coloca vobra, né? Que é o caso. Mas o que ele colocou? Cara, ele colocou assim que a música do gato comedor é meio gay, assim. Mas entre um gato e uma cobra, assim, é meio, tipo... Aí que ele se tocou, assim, acho que tipo, ele demorou 5 segundos, assim, tipo... Ele respondeu, acho que ele mesmo ali, por isso que tá ali na... tá certo. Aí depois que ele corrigiu, é cobra comedor. Pois eu, é, né? Eu achei um produto no Mercado Livre, tá um link lá no próprio comentário, do gato comedor. Nossa, são qualquer coisa. R$18, aí tá link pra compra, se vocês quiserem o gato comedor. Vai ter o link, né, pra gente receber o... Caramba. Meu Deus do céu, calma. Cara, foi muito sacanagem. Mas o comentário aqui foi bacana, o pessoal gostou bastante, né? No geral, o pessoal curtiu bastante. Se você, então, curtiu o Game Track na versão de rádio, deixe seus comentários e envie e-mails para onde, Snake? Envie e-mails para gametrack@levelmais.com. Simples assim, né? Compartilhe para os seus amigos, por favor. Compartilhe, avise lá com seus amigos que lançou. Assine a gente lá no iTunes, você que tem dispositivos da Apple, né? E também, para quem não sabe, tem iTunes pro PC, né? Só baixar o aplicativo, instalar no seu desktop e ser feliz, né? Baixa lá, escuta. E se você tiver Android, é bem bacaninha, cara. Acho que é o melhor que eu funcionou até agora. É o Simple Reader. Simple Reader. É uma versão, cara, simples, básica, fácil de... Escuta o podcast lá à vontade. Você baixa ele, né? Ele vai baixar numa pastinha lá pra você, daí você armazena do jeito que você quiser e você pode baixar à vontade, cara. É o único que eu consegui achar, que era de graça. Você consegue achar o podcast que você quer, você baixa eles tranquilo, numa boa, e a única coisa que ele não tem é o player, né? Mas pra quê se você já tem um celular, né? Você só salva na pasta e pronto, né? E já era. Enfim. Só deixar um salve aqui pra briga entre o Gabriel e o Hot Noob, né? Porque os dois vivem brigando, cara. São umas putas mesmo. É amor de mula, como eu falo. Mas enfim. Zeke, vamos ficar por aqui? Então a gente encerra a nossa programação de rádio na Rádio Game Track. Até semana que vem. Olha só. Semana que vem com Game Track Versus, né? I can feel it coming over me. I feel it all around me. I've been waiting for this moment. I know I'll make it through somehow. Cause when the road feels so long, I still coming over me. I feel it all.